abandeirando uma terra já conquistada. E pondo minha regra de tópica top, só cilada. Recado só em código entre nós, o sigilo informado nas transações. Chacal, tô perdido e tô temido. Cordomia, jogo pros crocodilos. Seu radar no meu pedaço da interferência. O sonec de minha figura se encaixa. A linha ruína e a quadrada. Quieto. Mais vivo do que nunca, em calejo chorar. Você já me conhece, não sou de blefar. Pensou em pouco tempo, estragar, desenvolvido talento. Agiu na hora exata, disciplina acima de tudo. E determinação, levo comigo esse dilema desde pequeno. Tive atração, tirei nota azul no miolo do furacão. Matéria resolvida, babando de serinho, na intenção. Com o selo proibido, só passando agora pra não sofrer acidente. Que desafio da antiguidade, nunca inocente. Uso em que o universo nasceu, vai se repetir desta vez sem sementes. Grava essa fala e outro de você ninguém. E atacando camisa 10 preta, ao invés da verde amarela. Na eliminatória da Copa Vela. Sempre decisiva é você, sua habilidade pra não ir à queda. É você, sua habilidade. Aos 45 segundos de tirei o pino na granada. Adeirei munição, caixas de caixas. Sigo meu norte sem condenadas. O guerreiro morre em pé, feito uma estátua. Aos 45 segundos de tirei o pino na granada. Adeirei munição, caixas de caixas. Sigo meu norte sem condenadas. O guerreiro morre em pé, feito uma estátua. Veterano na missão, é a matriz dos modos operantes. Esse jeito foi consolidado no desequilíbrio. Pane, separatista ao extremo qualificado. Pratico terrorismo monstruoso. Força de expressão é um caralho. É isso mesmo, não tolero. Alto valor tá no palácio. Sempre vivo, eu quebro o martelo camuflado. Na estratégia fica russo e funciona na espera. Ficaram com o fogo, acabaram se queimando de guerra. Querem me dar um banho de água benta. Efeito zero, sou por sinistro, tenta outra ferramenta. Vivo o caminho traçado em minhas portas. Quando pensa que não há alguma coisa, me atenta. E aí chutei a bola. Pra ser curto e grosso, a escogulho o peixe. Você assiste meu filme, mas só entendo o trailer. Estive escondido atrás de algumas fronteiras, dando os últimos retoques na caixa preta. Pontual, nem passando e nem sobrando a cara limpa, não se mexa. Já quem comeu o pão que o diabo amassou. Não tem nada de teatro com a fria solidão da lua se identificou. Agora vai ser mais fácil no meu gritar do que você sentir o meu amor. Inimigo no caixão, tiro foto, sou colecionador. Seu desejo foi atendido, coração amargurado, sentimento de bandido. Sou produto do matador, um dia castigado. Empresa 2448, sucesso no mercado. Antes de faço uma pilha, um abraço, executado. O elemento surpresa aparece do nada e cobra caro. Voa todo vapor, no barco pirata. Concentração, na mão direita uma espada. Embarquei sem passagem, mas irei até o fim nessa jornada. Tenha certeza, transformar sua fortaleza no nada. Voa todo vapor, no barco pirata. Concentração, na mão direita uma espada. Embarquei sem passagem, mas irei até o fim nessa jornada. Tenha certeza, transformar sua fortaleza no nada. Aos 45 segundos, tirei o pino da granada. Aderei munição, caixas de caixas. Sigo meu norte sem condenadas. O guerreiro morre em pé, feito uma estátua. Aos 45 segundos, tirei o pino da granada. Aderei munição, caixas de caixas. Sigo meu norte sem condenadas. O guerreiro morre em pé, feito uma estátua. Voa todo vapor, no barco pirata. Concentração, na mão direita uma espada. Embarquei sem passagem, mas irei até o fim nessa jornada. Tenha certeza, transformar sua fortaleza no nada. Voa todo vapor, no barco pirata. Concentração, na mão direita uma espada. Embarquei sem passagem, mas irei até o fim nessa jornada. Tenha certeza, transformar sua fortaleza no nada.